também pelo Facebook e peça a sua música que a gente vai trazer aqui a sua participação. Mas agora eu quero trazer a participação do nosso amigo Julietson Lima, ele que também é locutor e diretor também aqui da nossa emissora. Ele colocou aqui, estamos na escuta, mande aí, oferecendo para todos os ouvintes a banda Calypso, participação de Reginaldo Rossi, Não Posso Negar Que Te Amo. Muito obrigado, meu amigo Julietson, ele que está lá na facção Fênix, em Lagoa de João Carlos, acompanhando aqui a nossa programação, junto com toda a sua família, e está sintonizado, participando. Deixa eu ver também aqui, eu quero mandar um abraço, rapaz, uma pessoa que eu estive conversando agora, nosso amigo Ian José Silva, que está lá no Piauí, né? Colocou aqui, estou na escuta, nosso amigo Ian José Silva, ele que tem nessa programação Bodega do Maguila, na rede nacional aí de rádios, espalhado pelo Brasil inteiro, nosso amigo Ian José, né? Muito obrigado, meu amigo Ian José, lá do Piauí, que está sintonizado conosco também, ouvindo e acompanhando aqui toda a nossa programação. E vamos ouvir Banda Calypso e Reginaldo Rossi, Não Posso Negar Que Te Amo, para o nosso amigo Julietson Lima, esse locutor e diretor também daqui da nossa emissora, a qual coordena toda a nossa programação, e também para toda a sua família que está sintonizados conosco e todos os ouvintes também aqui que estão conosco na nossa programação. E vamos ouvir essa música maravilhosa com Banda Calypso e Reginaldo Rossi, Não Posso Negar Que Te Amo. E com vocês, o rei Reginaldo Rossi. Olho d'Água FM, a sua cara. Aplausos pra banda. Não posso negar que te amo demais. É bonito, hein? Só Deus sabe a falta que você me faz. Volta pra mim, meu amor. A minha vida mudou sem você do meu lado. Sei que o erro foi meu. Não precisa dizer, eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha em minha mão. Todo mundo cantando. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Dos meus sonhos de amor, você foi o meu rei. Acreditava em cada palavra que você dizia. Mas se você me jurar que tudo vai mudar, vou mudar, vou virar gay. Perde, fica só lamentando. Aí é cruel, ó, acabou. Nessa vida todo mundo chora. É isso aí, pessoal, já são 8 horas e 34 minutos aqui na cidade de Frei Miguelinho. Quero mandar mais uma vez um abraço pro nosso amigo Ian, né? Deixa eu ver aqui, nosso amigo, ele que faz o programa Bodega do Maguila, né? Nosso amigo Ian José Silva, lá do Piauí, que está sintonizado conosco, participando da nossa programação, né? Ele que faz, ele que está com Bodega do Maguila todos os sábados após o Macho Velho, depois das 10 horas da noite, e também no domingo após o futebol amador, todos os domingos após o futebol amador, aqui na nossa emissora da Rádio Olho d'Água FM, Bodega do Maguila, nosso amigo Ian José. É um programa maravilhoso, você não pode deixar de curtir essa programação aí do nosso amigo José, Ian José, lá do Piauí, rapaz, está sempre conosco, trazendo essa programação maravilhosa aqui na nossa 104,9. Agora eu quero trazer, deixa eu ver aqui mais participações, deixa eu ver aqui, vamos trazer mais a participação da nossa amiga Edjane lá do sítio Pacaré. Ela colocou aqui: boa noite, Edson, gostaria de ouvir duas músicas, uma com Leandro e Leonardo, Vem Fazer Amor Comigo, e outra de Zezé de Camargo e Luciano, Meu Coração Só Quer Chorar. Ofereço para todos que estão na escuta e para curtir. Obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Um abraço. Muito obrigado, minha amiga Edjane, mais uma vez, por estar sempre conosco, você e toda a sua família. A gente se sente feliz em poder estarmos juntos todas as noites aqui na nossa programação. E vamos ouvir a primeira, Leandro e Leonardo, Vem Fazer Amor Comigo, aqui na sequência da nossa programação. Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. Eu preciso tanto de você, que meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, que eu já sou seu. Você tem sentimentos por alguém e não sou eu, e não sou eu. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto meu. Sufocar coração bate mais forte. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Saio pela noite afora te procurar. Meu coração só quer chorar. Dentro da cabeça pensamentos voam, perdidos sem saber por onde começar. Meu coração só quer chorar. Saber por onde começar. Meu coração só quer chorar. Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar. Meu coração só quer chorar. Meu coração só quer chorar. Meu coração só quer chorar. Chora, chora, chora. Meu coração só quer chorar. Aquela música que você gosta de ouvir, você ouve aqui no programa Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Participe da nossa programação através do nosso WhatsApp. 81 98595 2299. E é isso aí, pessoal. Já são 8 horas e 44 minutos aqui na cidade de Frei Miguelinho. Quero mandar um abraço pro nosso amigo, deixa eu ver, meu amigo Benedito Otávio. Boa noite, meu amigo Edson Tomé. Ele está conosco, participando conosco aqui pelo Facebook, participando aqui da nossa programação. Um forte abraço, meu amigo, ele que está lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, acompanhando aqui a nossa programação. Vamos agora trazer

E é isso aí, pessoal, já são 8:49 aqui na cidade de Frei Miguelinho. Agora vamos trazer a participação do nosso amigo José Pereira, ele que está lá em Lagoa de João Carlos, e mandou sua mensagem aqui pra gente. Olá, boa noite a todos do grupo. Aqui quem vos fala é José Pereira, de Lagoa de João Carlos, da Rua do Açude Velho. Se possível, gostaria de ouvir uma música com Amado Batista. Se eu ficar sem seu amor, eu não quero. Estou sintonizado aqui na rádio Olho d'Água FM para oferecer ao grande amor da minha vida que mora no bairro do Vassoural, em Caruaru. Muito obrigado, meu amigo José Pereira, pela participação, pela sintonia, né, e pediu essa bela música oferecendo, né, para o amor da sua vida que mora lá no bairro do Vassoural, em Caruaru. E a gente vai ouvir agora, vai ouvir essa música maravilhosa de Amado Batista aqui na sequência da nossa programação. Olho d'Água FM, a sua cara. E ainda estou só, o que aconteceu? Você não teve dó, terminou comigo, me disse o que bem quis e me largou sozinho, sem amor tão infeliz. Doeu demais perder o seu amor, não tenho paz, estou pra enlouquecer. Dói meu coração, não tem mais o que doer, estou morrendo aos poucos de saudade de você. Se você quiser, eu vou lhe procurar, me ajoelho aos seus pés, peço pra me perdoar. Amor igual ao nosso não se iguala a qualquer um. Se eu ficar sem seu amor, eu não quero mais nenhum. Anoiteceu, por que você sumiu? O que aconteceu que você não voltou? Será que algum ladrão roubou seu coração? Prefiro até morrer que viver na solidão. Doeu demais perder o seu amor, não tenho paz, estou pra enlouquecer. Dói meu coração, não tem mais o que doer, estou morrendo aos poucos de saudade de você. Se você quiser, eu vou lhe procurar, me ajoelho aos seus pés, peço pra me perdoar. Amor igual ao nosso não se iguala a qualquer um. Se eu ficar sem seu amor, eu não quero mais nenhum. E é isso aí, pessoal, já são 8:53 aqui na cidade de Frei Miguelinho, e você ouviu essa música maravilhosa de Amado Batista. Foi o pedido musical do nosso amigo José Pereira, ele que está lá na Rua do Açude Velho, em Lagoa de João Carlos, né, oferecendo para o seu grande amor, para o grande amor da sua vida, que mora lá no bairro do Vassoural, na cidade de Caruaru. Muito obrigado, meu amigo José Pereira, pela participação, pela sintonia. É, são 8:53, eu quero também mandar um abraço pro nosso amigo, rapaz, que ele já colocou aqui que está na escuta, nosso amigo Ian José Silva, ele que faz o Bodega do Maguila, traz aqui na nossa programação todos os sábados, depois das 22h, e também todos os domingos, após 11 e pouquinho da manhã, depois do futebol amador, da transmissão do futebol amador, todos os domingos aqui, na sequência da nossa programação. Ele está lá no Piauí, nos acompanhando, já colocou aqui, estou na sintonia. Muito obrigado, meu amigo Ian José Silva, que faz o programa Bodega do Maguila, né, um programa líder de audiência também, né, espalhado pelo Brasil, né, pelo Brasil afora, a sua programação. A gente vai rapidamente agora para os nossos apoios culturais, mas não saia daí que daqui a pouquinho já estou de volta, trazendo muita música boa para todos vocês, nessa noite gostosa de segunda, de terça-feira, né? Nessa noite de terça-feira aqui da nossa região. Não saia daí que é muito rápido, daqui a pouquinho já estou de volta trazendo as participações dos nossos ouvintes aqui na nossa programação.

todos os gostos. Chame no WhatsApp 98165-2687. 98165-2687. Fazemos delivery na cidade. Visite-nos agora mesmo e comprova o que estamos falando. Organização Júnior Lima. Sorveteria e Açaíteria Quatro Estações. No Moda Center Santa Cruz, no Calçadão, Setor Azul, Rua K, Bancos 21 e 22, você vai encontrar a DK Jeanswear, o melhor em calças e bermudas masculinas, adulto e infantil para você. Telefone 98942-6714. Eu falei DK Jeanswear. Organização Adriano e Fernanda. E é isso aí, pessoal, já estou de volta aqui na nossa 104,9, na nossa querida Olho d'Água FM. São exatamente 9 horas e 6 minutos aqui na cidade de Frei Miguelinho e eu quero desde já agradecer a todos vocês mais uma vez por essa audiência maravilhosa, né? A todos vocês que estão conosco, nos acompanhando, participando também da nossa programação. A gente fica feliz em poder se encontrarmos todas as noites nessa sintonia maravilhosa, essa sintonia gostosa aqui na nossa Olho d'Água FM. E vamos com mais participações aqui na sequência da nossa programação. Deixa eu ver, meu amigo Veridiano está conosco. Ele mandou sua mensagem aqui. Boa noite, amigo Edson. Sou Veridiano de São Paulo. Ouço sempre. Sou filho de Anastácio do Riacho de Topada. Por favor, toque a música Minha História com José Augusto. Muito obrigado, meu amigo Veridiano, lá em São Paulo, né? Ele que manda um abraço pro seu pai, né? Seu Anastácio, lá do sítio Riacho de Topada. Muito obrigado, meu amigo Veridiano. E a gente vai ouvir agora, na sequência da nossa programação, essa música maravilhosa, né? Pro seu pai, Anastácio, para toda a sua família e também para todos os ouvintes que estão sintonizados conosco nessa noite maravilhosa de terça-feira aqui na cidade de Frei Miguelinho. Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. Sabe por que foi tão inútil ter ficado com você? Ok, tá no fim. A decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas fica aqui comigo essa noite. Eu sinto que você não está segura. Talvez eu já me veja aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Ouvi dizer, pra cada homem tem outra igual você. Eu sei que sim, você também sabe que vai ter outro igual a mim. Mas olha no

Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Beijo, amor, essa é pra você. Tudo perfeito. Eu olho pra você, nada fico assim. Como que tem 10 corações batendo dentro de mim? Faz quando está perto, deito em seu colo e sinto a paz. Eu sinto a paz. Oh, oh, oh, eu sinto a paz. A gente ama, não vê os defeitos. Eu olho pra você e vejo tudo perfeito. Que live perfeita, gente. Tudo perfeito. Oi, gente, incrível. Ai, obrigada, meu Deus, por fazer isso na minha vida. Eu olho pra você, na hora fico assim. Como que tem 10 corações batendo dentro de mim? A Marília ontem tomando café. Quando está longe, eu sei a falta que me faz. Quando está perto, deito em teu colo e sinto a paz. Eu sinto a paz. Eu sinto a paz. Que lindo. Aquela música que você gosta de ouvir, você ouve aqui no programa Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. E agora a gente vai trazer a participação do nosso amigo Sérgio, o professor Sérgio lá da Vila de Trapiá. Ele que está conosco também participando da nossa programação e a gente já estava com saudade, meu amigo Sérgio, da sua participação conosco aqui. E ele mandou sua mensagem aqui. Boa noite, Edson, tudo bom? Gostaria de ouvir a música de Kid Abelha, Nada Sei. Um abraço, muito obrigado, meu amigo Sérgio Gomes, ele que é lá da Vila de Trapiá, mais conhecida como Trapiá de Açúcar, e está sintonizado conosco aqui, participando da nossa programação. E vamos ouvir Nada Sei, Nada Sei, com Kid Abelha. Deixar seu coração bate mais forte. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era é isso aí, pessoal. Já são 9:26 aqui na cidade de Frei Miguelinho. Eu quero mandar um abraço a todos que estão também conosco pelo grupo do WhatsApp, né? Muita gente participando da nossa programação. Nosso amigo José Pereira, ele colocou aqui: virei fã do seu programa. Agradeço a Juliette Sulima que me falou deste seu programa maravilhoso, Edson. Muito obrigado, meu amigo José Pereira, lá de Lagoa de João Carlos, que está conosco, né? É, lá da Rua do Açude Velho. Muito obrigado, meu amigo José Pereira, pela participação, pela sintonia. Meu amigo Daniel Pessoa, lá da Vila de Trapiá. Meu amigo Nau de Placas, né? Naldeci. Muito obrigado, Nau, pela sintonia também, pela participação. Minha amiga Nelma, esposa do nosso amigo Juliette Solima, este grande locutor de todas as manhãs aqui da Rádio Olho d'Água FM, de 6 às 9, o show da cidade. Você também não pode deixar de participar desta programação maravilhosa, que é o programa Show da Cidade. Meu amigo também é Sérgio Gomes, também lá da Vila de Trapiá. Muita gente participando da nossa programação. Nossa amiga Fabiana Maria, minha amiga Edjane, lá do sítio Pacaré, também conosco. Ela e toda a sua família. Só estou sentindo falta hoje da nossa amiga Edileuza, né? Estou sentindo falta dela aqui na nossa programação. Mas muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela sintonia, pela participação. Eu quero trazer agora a participação do meu amigo Severino Leitão, lá de São Paulo. Ele colocou aqui: boa noite, meu amigo Edson. Toque aí a música de Roberto Carlos, A Primeira Vez Que Te Vi. Muito obrigado, meu amigo Severino Leitão, ele que está lá em São Paulo, mas toda a sua família é de Placas, né? Ele é filho da nossa amiga Marlene, seu Gessino, todo esse pessoal aqui de Placas. Muito obrigado pela sintonia e a gente vai ouvir agora na sequência da nossa programação. Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. A primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia, tão cheio de ternura e de alegria. Começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menina. O sentimento a gente não domina quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida, pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Num dia inesquecível te encontrei, nos abraçamos demoradamente. Depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas, cheias de emoção, diziam o quanto a gente já se amava. Mais perto cada vez eu te falava que a gente respirava o mesmo ar. Beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto eu não podia acreditar que era verdade.

mais música. É sucesso! Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. é isso aí, pessoal. Já são 9:47 aqui na cidade de Frei Miguelinho. E você está ouvindo o programa Túnel do Tempo até às 10 da noite, aqui juntinhos com todos vocês. Quero mandar um abraço pro meu amigo Benedito Otávio, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele que também está sintonizado conosco, participando da nossa programação. E a gente agradece a todos vocês por essa audiência, por essa sintonia maravilhosa. Meu amigo Ian Silva, José Ian Silva, lá no Piauí, rapaz. É ele que faz o programa aí, líder da audiência também, Bodega do Maguila, né? Líder aí por todas as rádios do Brasil aí, né? Transmitindo esse programa Nota Mil. Vamos com muita música boa, daqui a pouquinho a gente está encerrando a nossa programação para logo mais aí estar de volta o programa do Macho Velho a partir das 10 horas da noite, e você não pode perder também este programa maravilhoso. Vamos com muita música boa, daqui a pouquinho eu já volto aqui, né, se despedindo de todos vocês nessa noite maravilhosa de terça-feira aqui na cidade de Frei Miguelinho. Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. E é isso aí, pessoal. Já são 9 horas e 52 minutos aqui na cidade de Frei Miguelinho. E a gente vai encerrar as participações de hoje com a participação do nosso amigo Severino de Placas. Ele que está sintonizado também com toda a sua família, participando aqui da nossa programação. E vamos ouvir a participação dele, né, pra gente logo mais encerrar aqui a nossa programação. Vamos ouvir a participação do nosso amigo Severino. Boa noite, meu amigo Edson. Boa noite para todos que estão na melhor sintonia. Ô Edson, por gentileza, toca aí com Moraes Moreira, Sintonia. Amado Batista, o Príncipe. Ok, meu amigo Severino, muito obrigado pela sintonia, pela participação. E vamos ouvir a primeira. Não sei se vai dar tempo de ouvir a segunda, mas vamos ouvir pelo menos a primeira aqui na sequência da nossa programação. Olho d'Água FM, a sua cara. Essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Na tua praia, quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia, quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio. E é isso aí, pessoal. Já são 9 horas e 56 minutos aqui na cidade de Frei Miguelinho. Vamos ouvir um pedacinho dessa também, o Príncipe, com Amado Batista, que foi o pedido musical do nosso amigo Severino de Placas em Frei Miguelinho. Porque às 10 e ponto está entrando aí o programa do Macho Velho. Vamos ouvir um pedacinho dessa música? Olho d'Água FM, a sua cara. 104,9. Eu não esqueço da primeira vez que... E é isso aí, eu quero aproveitar e me despedir de todos vocês, meu muito obrigado pela audiência, pela sintonia, por estar sempre conosco, nos dando essa audiência maravilhosa. A todos vocês que estiveram conosco pela nossa página do Facebook, através de nossa live, meu muito obrigado pela sintonia, pela participação. A todos que participaram pelo grupo, pelo nosso WhatsApp, meu muito obrigado E a gente só tem a agradecer a todos vocês por essa sintonia, por essa, né, sintonia gostosa aqui todas as noites, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Lembrando que amanhã, a partir das 6 da manhã, nosso grande locutor Juliette Solima estará comandando aí o show da cidade, logo após, né, as demais programações. Amanhã estarei de volta, sendo assim, Papai do Céu nos permitir. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Numa viagem de amor que não vai terminar. Agora sonho de um dia contigo casar. Castelo de amor com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, meu. O programa Túnel do Tempo volta amanhã. Tenha uma ótima noite. Rádio Comunitária Olho d'Água FM 104,9. Uma emissora pertencente à Associação Educacional de Frei Miguelinho. Diretor-presidente, Dr. José Carlos de Oliveira. Diretor-geral, Juli Edson Lima e Edson Tomé. 10 horas. Boa noite. É um prazer estar na mesma sintonia. É bom ter você em nossa companhia. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Teclux, seus óculos online. Atenção, emissoras, ao top de 5 segundos para o programa mais fuleiragem do rádio. Ei, não é perto desse botão aí, não, viu? Senhoras e senhores, opa, com vocês, o Macho Véi. Fala, Macho Véi, o véi mais desbocado do rádio. Porque a partir de agora nós vamos começando mais um lereado. Esse é o programa do Macho Véi, ao vivo em cores para todo o Brasil. E emissoras afiliadas, são 72 emissoras afiliadas. E vamos começando, negada. Ande Tonha, ande Chica, ô oh, meu bem, ai papai. Bicha da cabeça lisa, e vem de um buraco só, já começou a atração. Olha, mas ele se casou mesmo com essa velha. Quem é o padrinho do casamento? É o Máquina? Vixe, chato essa velha. E quando eu chego, você vem me encontrar, cheguei pra cá. Me aperta, me arrocha, me abraça. Me chama pra dançar. E me chama pra dançar, dançar, dançar. E quando eu chego, bom dia pra quem de dia, boa tarde pra quem de tarde, já tá começando aqui mais um programa, aqui como ele vai, aqui tá tudo, não, morreu não, aqui tá tudo Lady Laura, começando para todo o Brasil e 72 emissoras afiliadas, é a Rede Boa de Comunicação, transmitindo para todo o estado da Bahia, Brasil e o mundo, e as 72 emissoras afiliadas coligadas aqui no programa do Macho Velho, já vamos começando, botando a ideia do Ceadinho, virada, Siribabé, do Estão pra Balai, Inivine, Vini, vice-versa, pra frente, pra trás, na ida, na vida e na volta. Ui, né? Parece homem, fala besteira demais, né? Macho velho. Opa. E você não sai daí não, porque a gente já começou, vamos, vamos, vamos, que o coco é seco e deixa com o véi. Deixa com o véi, papai. Olha, breve tem mais novidade. Ei, não se meta aí não. Isso, vai lavar a viria. Chama no coco, meu filho. Véi, calha a boca e toque forró. Pois toma. Programa do Macho Véi. O seu programa na sua rádio. O programa do Macho Véi. A turma de quatro vai com nós. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Pois o meu maior prazer é ter você, mulher. Amor, me leva mais de mim o que quiser. Me usa, me abusa. Pois o meu maior prazer é ter você, mulher. Bora, bora, meu parceiro Adriano, distribuidora suíça. Bora, China, CD. Padinho Cleciano, casa do Pensaio, olha o Mossoró. Alô, Mário Paim, o homem da Bahia. Alô, Théo Santana, Sergipe, tô chegando, hein? Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos copos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ter você, mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, pois o meu maior prazer é ter você, mulher. A vontade, o show. Senhoras e senhores, com vocês, o Macho Véi, o apresentador do Mulherio. Honra! Já voltei bem devagarinho, igual gato comendo feijão quente, igual ladrão fugindo da polícia na ponta dos pés. Já estamos aqui, ao vivo em cores, são 2 horas de programa. Você que tá no carro, em casa, no trabalho, tá ouvindo aonde o programa do Macho Véi? Eu tô aqui no apartamento, manda mensagem no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Kawai, TikTok. Você pode mandar lá no... aonde? No YouTube. Nós estamos ao vivo. No YouTube são 12.200 inscritos. Você vai lá, se inscreve, ativa o sino, porque o Macho Véi ativa o seu sininho também. Se você é uma cabritinha quente, arrochada, alô, minhas cabritinhas. Os cabrita bonita. O que é isso? Me deixe com véi. Potência psicológica, um abraço a todos da cidade de Buriti Bravo, no Maranhão, a Guimarães Motos, é as bicho rei desonerado, pombalizado, passado na casca do alho, onde tem corno, e a mãe não vê, é lá em Buriti Bravo, no Maranhão. Um abraço também para o Júlio César, nosso programa vai ao ar no sábado, no meio-dia, no pico do meio-dia, ele disse, é o jumento cantar. E o programa começa. Alô, meu amigo Júlio César, ajeite um negocinho aí pra gente. Aí. Nema Brasil, tá entre nós aí. Diga, Cinema Brasil, eu quero conversar com o Nema. Ué? É Nema Brasil, cachaça moada. Ele. Até aí tá bom demais. Não, será se ele ainda bebe? Ele tava indo pra igreja, né, mas. Você pode participar do programa do Macho Véi. Já tem ele que já mandou a mensagem aqui. Macho Véi, tem vaga na minha cidade. O César tá lá em São João dos Patos, no Maranhão. Ele disse, eu já abri aqui uma vaga no Matadouro. Já eu falo pra você qual é a vaga. Manda um alô aqui, sabe de quem é a potência que está ouvindo a gente? Tiago Augusto, em Teresina, no Piauí, ouvir o programa do Macho Véi. E a todos da Rede Verdes Campos 7, o Jackson. Também Jackson é a outra potência lá de Jucurutu, 104,9. O vereador, ele não se candidatou esse ano, não. Ele tá derrubado, viu, vereador? Vereador é apelido do Alexista, o meu amigo Alexista. Também Macho Véi, tô lhe ouvindo aqui pela Corna FM. Boa noite, bom dia e boa tarde. Tô ligado no seu programa que passa aqui na cidade de São Miguel, trabalhando de vigia. Enquanto o programa passa, eu tô dormindo. Olha, mas não fresque não, macho. Eu tô aqui em São Miguel, Quixeramobim, distrito de Quixeramobim. Homem, fresque não, joga ele dentro do cacimbo pra ele acordar. O nome dele é. Cadê o nome dele? O nome que ele disse que gosta de ouvir. Ele tá mais pendurado do que tudo aqui, ele fica ouvindo. Ele é vigia, não botou o nome não, tá com vergonha, olha. Quem? O vigia. E quando o galo canta, o macaco subia, a chibata do jumento, ave Maria. Eita, dia. Eu vou ali, eu volto já com o programa do Macho Véi. A autarquia do forró é aqui, programa do Macho Véi. Essa primeira memória, Deus macia, alguém vai lembrar da nossa história. Demais. Ah, eu vi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz. Agora estou aqui pra te pedir perdão. Volte, por favor, você que tem razão. A vida ensina aquele que quer ser diferente. Sozinho sem você, agora eu aprendi que depende de mim pra gente ser feliz. Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente. Vou lhe mostrar que eu mudei. Volte pra mim, tente outra vez. Tira de ti mágoas que me deixa ausente. Vou lhe esperar, eu passarei. Eu sinto em vez, hoje eu sei. Nem todo sim, nem todo não é pra sempre. Só tem um jeito de me esquecer. Essa é perder a memória. Eu passei, alguém vai lembrar da nossa história. Só tem um jeito de me esquecer. Assim alguém vai lembrar da nossa história. A cuia por força, mercadoria. Vamos lá. Eu me enganei em ter pensado que sabia demais. Ah, é de você e hoje eu vejo que eu não fui capaz. Agora estou aqui pra te pede perdão. Volte, por favor, você que tem razão. A vida ensina aquele que quer ser diferente. Sozinho sem você, agora eu aprendi. Independente de mim, pra gente ser feliz. Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente. Vou te mostrar que eu mudei. Volte pra mim, tente outra vez. Tiro de ti, mágoas que nos deixa ausente. Vou te esperar, confessarei. Eu sempre vejo, olha eu sei. Nem todos sim, nem todos não é pra sempre. Só tem um jeito de me esquecer. Mesmo assim alguém vai lembrar da nossa história. Só tem um jeito de me esquecer. É se eu beber a memória. Mesmo assim alguém vai lembrar da nossa história. Só tem um jeito de me esquecer. É se eu beber a memória. Mesmo assim alguém vai lembrar da nossa história. Só tem um jeito de me esquecer. WhatsApp da Fuleragem 61 99999 8895. Já chegou, base cozinha. Programa de Fuleragem é com Márcio Véi. Eu tô aqui com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nessa época que tá bem quente, arrochado, igual cigarro em boca de bebo, tá parecendo viria de sapateiro, tá suado, mas não tá escorrendo. Um cajuzinho é bom demais. Eu dou maior valor um cajuí, doce de cajuí. Eu gosto de pegar mesmo o caju doce, e o caju doce não, aquele caju que é bem carnudo, cortar igual assim, uma fatia, parecendo uma picanha. Eu gosto de cortar ele parecendo um filé e comer. Bem bonzinho. Eita, um cajuizinho bem docinho é bom. Um caju cortado a filé é bom pra você comer com feijão misturado. Eu dou maior valor. Oh, meu Deus, um cajuzinho é tão bom. Ave Maria, esse homem fala besteira demais, né? Já pode mandar o seu áudio aqui no programa do Macho. Chama, chama, Arc-C10. A carreta, sai do meio. Já mande o seu áudio aí no nosso WhatsApp, 619-9999-8895. Um cajuzinho é bom pra você comer com feijão misturado. Ora, se não, porque agora vem chegando o quadro aqui no programa do Macho Rei. É pra todo mundo, pai, mãe, tataravó, a moça que ele pariu e o corno que ele abarcou. Momento horóscopo. No momento horóscopo de hoje, o signo é de calango, do 23/8 é 22/9. Beber com sede e comer com fome é uma arte que só o calanguinho tem. Beber com sede é bom demais e comer com fome é melhor ainda. Uma comida pra você do horóscopo nordestino de calango é ovo estrelado na frigideira. É botar e não pregar e fazer essa, aquelas antiaderentes. Chaco, chaco, chaco. Ei, é outro ovo, não é esse aí não. No anjo, gente que faz lembrar e você abrir um sorriso no canto da boca. Quando você lembra daquela pessoa... Ai, riego, não. É eu abrir um sorriso, né? Só pra um anão. Quem fala aí? Macho velho. Número de sorte é 41. Antigamente, quem tinha 41 dava um caldo. Hoje dá um banquete. Ei, radiaço. Uma cor pra você do horóscopo nordestino de calango é amarelo pálido. Saindo do hospital, é o amarelo pálido. Ixi, macho véi. Aí dentro. No amor, ame alguém igual o cachorro achando a porta aberta pra fugir. É balançar o rabo e pernas pra que te quero. Aí. Tá aí o menino de ouro, tá retendo o anel. É cachorro. E pensamento, se você ligou para a pessoa e não respondeu, coloque crédito, fica mais fácil. E esse foi o quadro, chama. Momento horóscopo. O programa do Macho Véi, só quem é corno, pai d'égua, gosta da fuleiragem. Esse é o programa do Macho.

Ative o GPS, barra de Camaracuba. Domingo de sol, e mais esquentou. Arou e a morena diz que vai pra Monterro. Vai devagarinho, vai devagarinho. Vai devagarinho e faz o quadradinho. Vai devagarinho, vai devagarinho. Bota no swing, bota a ponta no piso e no desenho. Vai devagarinho, vai devagarinho. Vai devagarinho, vai devagarinho e faz o quadradinho. Vai devagarinho, vai devagarinho. Sensação do paredão. Vai, vai, vai. Esquilo CD. Colega pronto pra fazer loucura. Ative o GPS, barra de Camaratuba. Um domingo de sol. aquele calor, né? Você sabe. Lucas, colega pronto pra fazer loucura. Ative o GPS, barra de Camaratuba. Um domingo de sol, o clima esquentou. A loura e a morena vai botar terror. Vai devagarinho, vai devagarinho. Vai devagarinho, vai. Vai devagarinho, senta. Senta, senta. Chama no piseiro do papai. Vai, vai devagarinho, vai devagarinho. Vai devagarinho e faz o quarto. Vai devagarinho, vai devagarinho. Aumenta o som do paredão. Aí. É pra dançar piseiro. De volta, ô papai. Olha, olha. Música e Leriado é só aqui. Programa do Macho Véi. Eu tô aqui igual short arrochado. Não sai fácil, mas dependendo da situação, ele arrocha mais ainda. Olha aí, mas... Não entendi nada. Essa tua amiga é bicha. Deixa para lá, e eu falei agora há pouco que um cajuzinho cortado em rodela, assim, parecendo um bife pra você comer com feijão misturado, um caju doce é bom. Ó, a mensagem que chegou aqui, olha. Macho velho, deixa de ser miserável, pai. Compra carne pra tu comer com feijão misturado. Olha, pai. Fica com essa história que caju com feijão misturado é bom, pai. Deixa de ser miserável. Mas, rapaz, você tá vendo que eu tô sem moral. Mande a mensagem no WhatsApp aí, no quadro de hoje, na enquete. E aí, você já comeu caju como carne? No lugar, comeu assim uma fatiazinha, um bife? Você pega o caju, corta, faz só as rodelinhas, parecendo um bife, é gostoso demais, um feijãozinho misturado. Depois mete um copo de água gelada nos peitos. É só botar os pés pra cima e esperar a morte chegar. Como é? Não, é esperar o vento passar pra ficar fresco. Vale nada mesmo, cara. Não vale mesmo, é quem está assistindo agora e não tá ouvindo nenhum quadro. Os quadros ficam todos, sabe aonde? Lá no YouTube do Macho Véi. Macho Véi Filmes. O final de semana quente e arrochado, igual o filme do Deadpool e o Wolverine. Tem proctologista para fazer com o Wolverine, ó. É, com um exame de toque com o Wolverine aí lá. É mesmo, cara. O diabo é quem vai. E o filme para este final de semana, você não perda por aqui, já na tela de Severiano Ribeiro, em todos os cinemas, Rede Record, Rede TV, Manchete, TV Tupi, TV Excélsio, também tem a TV Diário, todas as TV vão passar esse filme, seco, igual língua de papagaio. Rogério viaja do Maranhão para o Rio de Janeiro. Passa 2 semanas e já volta com sotaque, ué. Em um desses sotaques, ele fala a palavra maravilhas. E o menino pensa que é um bujão de gás fugindo, ué. No outro filme que vai estrear em todos os cinemas também é Vai-te Embora Que Ele Tá Chegando. Ixi, Maria, vai-te embora que ele tá chegando. Olha, olha. Um filme baseado na história de um rapaz altamente flexível e diferente de todos os outros que se apaixona pela jovem Francisca Leide. É uma jovem que tem mais fogo do que o vulcão Etna lá da Itália e decide amar um pouco mais. Um certo rapaz pede do bolo de pote que ela faz. E ela disse: esse bolo aqui só vou lhe dar quando eu dividir, porque é pra todo mundo. Eita, um bolo desse daí é gostoso. Não vejo mais mulher vendendo bolo de pote. E esse foi o quadro. Chama Macho Véi Filme. Seu final de semana muito mais gostoso com o Macho Véi Filme. Tô indo ali dançar, pular e mexer a carrapateira. Tem programa ao vivo para todo o Brasil. Se afilia aí, entre no site www.machovéi.com.br. E eu volto já já. O véi aqui, bota pra torar. Esse é o programa do Macho Véi. Nem pense em sair daí. Daqui a pouco tem mais esculhambação. Programa do Macho Véi. Música e leriado é só aqui. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Teclux, seus óculos online. Os óculos do futuro chegaram. Conheça a Teclux, a sua ótica online. Compre e receba seus óculos no conforto de sua casa. Acesse agora lentestechlux.com.br e pague até 50% menos que em óticas tradicionais. A Teclux trabalha com as melhores lentes do mercado e com preços imbatíveis. Eu disse preços imbatíveis. E mais, os primeiros 200 clientes do mês recebem uma armação exclusiva de presente. Só a Teclux tem 100% de satisfação de seus clientes. Seus óculos no conforto de sua casa. Armação exclusiva de presente. Seus óculos até 50% menos que em óticas tradicionais. Pagamento em até 5 vezes. O futuro está presente com óculos da Teclux. Acesse agora lentestechlux.com.br ou pelo WhatsApp 21 99861-6433. Veja a vida com a visão do futuro. lentestechlux.com.br. Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado, danos a terceiros até R$1 milhão, chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora 0800-591-1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800-591-1517. aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa você pode confiar. Participe da nossa programação através do WhatsApp 98595-2299. Ao vivo e com muita fuleiragem aqui na Rádio Olho d'Água FM, o programa do Macho Véi. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Isso mesmo, associado PAF tem 50% de desconto na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 81 98251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. Escuta essa. O rádio segue forte, popular, indispensável. 80% da população escuta rádio com frequência, em média, mais de 4 horas por dia, diz a Cantar Ibope. Por isso, os 100 maiores anunciantes do país escolheram o rádio. E mais, pesquisa da Engagement Labs comprovou que o rádio é a mídia que mais gera engajamento. Não caia em conversa furada. Anuncie no rádio, o veículo que fala a nossa língua. Uma campanha da ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. Não saia daí da Rádio Olho d'Água FM. Estamos com o programa do Macho Véi. Samba e pagode. Sertanejo. pop, rock, flashback, futebol, notícia. Seja qual for a sua vibe, ouça milhares de emissoras do mundo inteiro, inclusive a nossa. Baixe o aplicativo Rádios Net para iOS e Android. Rádios Net, onde todas as tribos se encontram. Voltamos com o programa do Macho Véi, a maior autoridade em fuleiragem. Corno fala, o macho véi murcha as ureia. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Depois programa do Macho Velho. E você ainda não mandou mensagem, o WhatsApp tá aberto, 619-9999-8895. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem ficou pendurado aí em casa, no trabalho. Eu falei agora há pouco que um cajuzinho pra você comer com feijão misturado é bom demais. Tá chegando os áudios aqui. E aí, você é a favor de comer um cajuzinho no lugar de uma carne? Fazer um bifezinho de caju misturado com feijão e depois tomar um copo de água gelada? Mandaram as mensagens aqui, tem mais mensagens chegando. Cajuzinho agora. Já não compra carne, caju, manga, piqui chegando. Lesão de carne, macho velho, tu é lá pra fevereiro do ano que vem, olha lá. Olha aí, tô sem moral de um cachorro hoje, rapaz. Já voltei. Sei, já tem mais áudio. E aí, você acha que é bom comer um cajuzinho no lugar da carne? Se você acha... É mesmo, cara. É gostoso, um cajuzinho é demais. É. Você sabia? Você sabia? Um ginéfobo, ginefóbico, tem medo, sabe de quê? De mulheres. Esse daí, um ginefóbico que tem medo de mulher, é conhecido também na minha cidade como rapaz véi. Aquele rapaz velho que guardava revista de mulher de saliência, hein? Ai, passada. Esse foi o quadro. Um fresco não, homem, deixa pra, senão você vai censurado. Você sabia? Já a gente volta só pra dançar com você. Mijador com mijador, o programa do Macho tá só o milho da pipoca. Se você ainda não participou, o WhatsApp 619-9999-8895. Tá aí escambichado, tá assim meio borocochô, meio desanimado, parece que perdeu o pai na feira, a mãe no cabaré, tá assim, daquele jeito. O programa do Macho é pra animar. Você caminhoneiro, agora nesse exato momento, liga em casa para saber como é que está a situação. Já eu volto, porque aqui fuleiragem, vida alheia não para. Tem uns áudios já que eu falei em relação a comer um caju no lugar da carne. Tô me esculhambando aqui, viu? Esse é o programa do Macho Véi. Yeah. Quando um corno fala, o macho véi murcha as ureia. Quem descobriu o Brasil? Quem foi Mané Valentino? Quantas mulheres de sopa de açúcar leva o olho Sousa Leão? Quem botou freio em sapo e pensamento em macaco? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quem pôs o ovo em pé? Quais são os 10 mandamentos? Qual é o rio que passa no centro da capital do Japão? Quem assassinou Abel? Quem botou em mestre Alfredo? Onde é que está o sujeito oculto da oração? It's now or never. WhatsApp da Fuleragem 619-9999-8895. Leonardo Gio, a putaria começa aqui e só acaba de manhã, meu filho. Mas o fim de semana se aproxima e a mensagem chegou perguntando onde é o rolê. Ou vai ter vaquejada lá no sítio? Eu parei de ligar até o dia amanhecer. Bora, bora que eu tô pronto. Bora aproveitar que a noite promete e a missão não é falhar. Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém. Eu tenho a condição, eu vou pegar você também. Cebola vai chegar. Vai, Natanzinho! Balança, balança. Olha, mais um fim de semana se aproxima. A mensagem chegou perguntando onde é o rolê. Tem vaquejada na fazenda Marovi. Eu parei dando um ia acima até o dia amanhecer. Bora, bora que eu tô pronto. Bora aproveitar. A noite é nossa e a missão não é falhar. Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém. Cuida que o Natanzinho vai pegar você também. Ai, Natanzinho. Devagar, Natanzinho. Bora revoar, bora, bora revoar. Pleno mar ouvindo, parando no maracujá. Olha assim, meu filho. Olha o prefeito do Arapá. Fernandes vai estourar. Bora revoar, bora, bora revoar. Vai, Patinho, o homem mais apaixonado do Brasil. Com Vladimir Putin, não. Essa tua amiga é bicha? Não, não chama. Ei, não chama um negócio desse, não. Que ele vai, ele joga uma bomba aí na sua. Eu não tenho nem pena. Ele joga na cabeça na hora, Vladimir Putin. Ele não é de confiança, não. Eita, magote de papudinho! Ele gosta da vodkazinha. Mande a mensagem. E aí, você gosta de comer um cajuzinho no lugar da carne? Você é desses? Mande a mensagem. E já já. Aqui, mande aqui essa mensagem no WhatsApp do macho. E aí, você é daqueles que gosta de uma de um cajuzinho no lugar da carne, você troca caju por carne pra comer com feijão misturado? Manda aí a mensagem. Rapaz, esse macho velho é gente não, rapaz. Vixe, ainda tem um esculhambando. Dizendo aí que esses cajuzinhos aí é bom é com feijão misturado. Mas, rapaz, sabia que não tinha gente que não conhecia caju, não. Pensei que comia outras coisas. Só que eu disse que um cajuzinho é bom, rapaz. Um caju pra você comer e tal. O suco já é bom. E o caju... Um suco de caju é bom pra arrochar por dentro. A mulher pode ter tido 50 meninos, mas arrocha tudo, tudo, tudo. Você dança forró como se fosse solteira. Ora, se não... Vixe, joga essa carniça no carcimbão, minha amiga Luana, que tomou o suco de caju, ela gosta. Uma meia VIP já. Vai! Já, já, tem mais áudio. Aí você troca o caju pela carne. Aí tem gente que troca outras coisas. E agora? Vamos, vamos, chama, chama que o véio agora tem mais fuleiragem no programa. E agora? Tem... Macho Véio Entertainment apresenta. Jornal do Macho Véio, a notícia que faz o Brasil e o mundo se adevestir. Homem consegue se registrar com o nome de Diabão. O tatuador brasileiro, conhecido como Diabão Prado, agora oficialmente está com a sua identidade em mãos. O homem realizou o sonho de mudar seu nome de registro de Michel Prado para Diabão Faro Prado. Esse nome que consta na carteira de identidade do tatuador. E minha mãe que dizia, passa pra dentro, menino do diabo, tu pro cão só falta o rabo, ó. Nós de respeito. Outra notícia aqui do Jornal do Macho Véi. Objeto misterioso aparece no deserto de Las Vegas, em Nevada, intriga a polícia dos Estados Unidos. Eu vi que devera. Aqui, ó. Um misterioso monolito brilhante encontrado em um deserto de Nevada, nos Estados Unidos, tem intrigado autoridades e moradores. O objeto foi encontrado durante uma missão de busca e resgate no fim de semana. É uma área de trilha a uma hora da cidade, do norte da cidade. Abre aspas sobre um morador que falou: vemos muitas coisas estranhas. Coisa esquisita mesmo é você mijar e ver a sogra dentro de casa. Ixi. E esse foi o quadro. Macho Véi Entertainment apresenta. Jornal do Macho Véi, sai não. Ei, sai não que a gente... O oferecimento é o programa do Macho Véi. Ei, o que ninguém sabe, ninguém estraga, ok? Se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Daqui a pouco já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você que o que rola entre a gente ninguém pode saber. Cuidado pra ele não perceber. É tu falando, apagando a mensagem e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando e apagando a mensagem e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente... Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga. Pertório novo do safadão. Eu se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Ei, daqui a pouco já tem Zé Povinho falando. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ontem mesmo eu falei pra você e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente é gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Eu tô falando, apagando a mensagem, e eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso, gostosinho. Eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso. Eu só danço se for calçado pra poder escutar o charco da chinela. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, você trocaria um cajuzinho por uma carne? Mande a sua mensagem e diga lá sobre este assunto, a enquete de hoje. Mas esse macho velho, quando ele resolver ir embora daqui pra ir aí pros patos, ele tá milionário. O homem não gasta não, moço. Só gasta com básicozinho mesmo. Olha aí, estão falando que eu sou mão de vaca. Só que eu disse que eu troco um caju por um pedaço de carne pra comer um cajuzinho com feijão. Parece que não. Tem mais áudio aí? Chama. Fala, macho velho. Aí, já tem ele, a potência. Aqui no nosso programa. Chama. Tem mais áudio. É no programa que a gente vai fazendo. Chama, macho velho. Aqui é o Marcelo Chorão, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tô escutando aí através da Corno FM. Manda um alô pra nós aí nessa chibata aí, meu camarada. Valeu! Marcelo Chorão, quem manda nessa chibata aqui é você. Eu não tenho nem pena. Vai lá ver esse mucumbum. Ei, radiacho, joga Marcelo Chorão dentro do cacibão. Uma, meia, jipe, já. Ei, chore não. Chorão, o Marcelo Chorão já tá por aqui. Ave Maria, esse homem fala besteira demais, né? Um abraço aqui pra ele, Paulo Barreiro, já mandei aqui. Miguel Bezerra, tá ouvindo a gente. Aurélio da Rádio Bombeiros. Henrique Sampaio, José Carlos. E quem mais aqui, doutor? O pessoal tá ouvindo. Sempre com a fularada. Volto já. Vamos dançar uma musiquinha aqui, um mijador com mijador. É no programa do macho, velho. Vai bem ligeirinho. Esse apresentador é muito bom. Pensa em sair daí. Daqui a pouco tem mais esculhambação. Programa do macho, velho. Música e leriado é só aqui. Programa do Macho Véi. Oferecimento, Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Teclux, seus óculos online. Os óculos do futuro chegaram. Conheça a Teclux, a sua ótica online. Compre e receba seus óculos no conforto de sua casa. Acesse agora lentesteclux.com.br e pague até 50% menos que em óticas tradicionais. A Teclux trabalha com as melhores lentes do mercado e com preços imbatíveis. Eu disse preços imbatíveis. E mais, os primeiros 200 clientes do mês recebem uma armação exclusiva de presente. Só a Teclux tem 100% de satisfação de seus clientes. Seus óculos no conforto de sua casa. Armação exclusiva de presente. Seus óculos até 50% menos que em óticas tradicionais. Pagamento em até 5 vezes. O futuro está presente com óculos da Teclux. Acesse agora lentesteclux.com.br ou pelo WhatsApp 21 99861-6433. Veja a vida com a visão do futuro. lentesteclux.com.br. Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio,

Deus deu a forma pra ti de um dia encontrar, da mesma forma que eu desejei encontrar. WhatsApp da Fuleiragem 61 999998895. Toda dor que me invadiu desde que você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me faz? Juras de amor. Não quero mais ouvir nenhuma explicação. Você quer confundir meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras devo me amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo, me deixe tirar suas dúvidas. Tá linda, minha rainha. Você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou?